Na noite de domingo, por volta de 22 horas e 2 minutos, equipes de policiais militares do pelotão de choque do 14º BPM estavam em patrulhamento ostensivo pela rua Vicente de Carvalho, no Jardim Jupira, e com a percepção apurada dos policiais, desconfiaram de uma situação em uma lanchonete. Eles avistaram um indivíduo em atitude suspeita e decidiram fazer a abordagem. Durante esta abordagem, onde o suspeito foi identificado como Anderson Fagner Grobeski Arruda, de 25 anos, foi encontrada uma grande quantidade de buchas de cocaína, cerca de 44, para ser bem preciso, e o valor de R$ 107,00 em notas miúdas, o que caracteriza o tráfico de drogas, além da óbvia confissão do indivíduo flagrado no crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, Anderson recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sexta SDP para as providências cabíveis. Antes de chegar à delegacia, já havia um advogado aguardando pelo preso para seu acompanhamento e resguardo durante a ação policial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.